Boa noite. Até que enfim, some voice back. Viriato 25, a nova Toca do Lobo, Radar 97.8 MHz, Rádio Difusão. Emissão online em www.radarlisboa.fm. Que alívio. Boa noite. In the back, y'all, we're gonna have some party time. Don't you know, we're gonna get down real fine. Yes, we are. são as boas noites e boas-vindas. Mais uma dupla hora de Viriato 25 na pontinha da antena Radar. Foram os Endless Boogie Smoking Figs in the Yard. Please welcome Kings of Leon. Stranded in this Tiralinhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tiralinhas mais daqui a pouco com Ana Cristina Ferrão, foram as iniciais da dupla hora de hoje, é a passagem de terça para quarta-feira na ponta da antena Radar de Viriato 25, Kings of Leon, dois temas para Only by the Night, um pouco antes os Endless Boogie. Franz Ferdinand, the week that was. Os reincidentes, os outros new cut da semana passada. Well, I sit in here sentimental footsteps, then a voice say hi, so. So what you got this time? Come on, let's get high. Come on, look, so what you got next door? Walk 25 miles, oh. La la la la. Para os Franz Ferdinand, ainda soltas em Viriato 25, a semana passada inscritos nos New Cuts da Wig That Was, Scratch the Surface. Daqui a pouco há tirolinhas com a Ana Cristina Ferral, The Aliens. De apresentar The Dodos. Uma das mais viciantes bandas ao vivo traz Visitor, disco incontornável deste ano em duas datas imperdíveis. 5 de dezembro no Salão Brasil, em Coimbra, 6 de dezembro no Music Box, em Lisboa. Informações e reservas via prettysongsdontlie@gmail.com. Dois concertos com apoio Radar. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Jade, partindo a trela, pediu-me que eu lhe falasse ininterruptamente para ele aprender a ler. Não lhe digo que é impossível estabelecer uma relação entre nós dois, porque eu não sou cão. E ele diz que me tem confundido com o arvoredo, a mim, no intervalo do afeto, entre os perigos do poço e os prazeres do jogo. Jade quer aprender a ler sobre um texto que eu purei a arder por ele. Afirma que o sopro da vida é a leitura. Mas eu digo-lhe que só à tarde principiarei a escrever, com esse desígnio sobre a viagem que acaba de nos conduzir aqui. Jade, o manso, cortou os ares, o seu e o dos outros. Estava ferido na sua alma, que era a sua direção, e casca amarga. Diamante ainda em bruto, estava a ser chamado muito alto. Estou aqui porque o movimento é a passagem obrigatória para a pupila. Vou daqui porque este é o ponto onde os meus olhos se formaram. Fico com o desassossego e o dilúvio, ou seja, o voo obedecente que depois do depois mais tarde me há de ligar ao pulso abrasador do meu mestre. Levo na boca a palavra obediente que parti em três pedaços iguais. Um para partir ainda, outro para partir de novo e o terceiro para fazer desaparecer no puro espírito, de onde resultou obedecente. Partir e obedecer. Não estou sujeito ao poder da minha dona por temor. Não posso ser bom ser se não estiver na perpendicular do sceptro. As atividades práticas do silêncio são o sossego de sair, a alegria de não interceptar as vozes que me falam e o sentimento de ter um movimento idêntico ao de Jade. Também é uma atividade prática do silêncio. A própria descrição do silêncio por meio do silêncio. Maria Gabriela Lançol escreveu os textos de Amar um Cão. Augusto Joaquim fez os desenhos a lápis com fala. É uma edição a Círio Alvim com pós-fácio de João Barrento. Radar. darkness above. The phoenix you fly. Breathe in the Feriado 25 de noite dentro do Radar, edição terça para quarta-feira, a caminho de mais uma inserção da colher de blues à meia-noite, aliás, às 23h45. Por aqui o Wooden Chips, We Ask You to Ride, e também um saltinho para os Caribou. Colher de Blues, Wooden Chips, também Caribou e os Ear Sayer. Família com Tiago Castro, a primeira grande passagem é amanhã, quarta-feira, às 14. Well, I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. And I know. The best music I've heard. Viriado 25, hoje dá mais uma colher de blues. Peaceful and warm, the glow that surrounds you touches my soul. So few words and a glance, and I find myself with fantasy. Question all I am, I'm trying not to repeat the mistakes of the past. You captured my desires, inspiration guides me now. So much feeling goes so fast. Troubles me, but your smile soothes. I blow your mind like you blew mine. Didn't I blow your mind like you blew mine? Didn't I blow your mind like you blew mine? Didn't I blow your mind? Getting to know you like pieces of a puzzle, hoping your pieces fit with mine. The thought of you eases my pain. Yes, you are beautiful, but my desire goes beyond the physical. Something's in it, something deep. The mood eases towards the spiritual. Is it there, or is that just the romantic in me? Didn't I blow your mind like you blew mine? Didn't I blow your mind like you blew mine? Didn't I blow your mind like you blew mine? Didn't I blow your mind? Learning where our paths join or ride side by side or glide apart, meeting only for a moment, peaceful and warm. That glow that surrounds you leaves this heart in awe. Old loves fade in their importance, and yet you've only just met. I don't know much about you, and words upon myself have been few. Still, this feeling seems so strong. Didn't I blow your mind like you blew mine? Didn't I blow your mind like you blew mine? Your mind. I wanna write the music that you dance to, play the notes that soothe you, create the melodies to ease your pain, build a bass line of never-ending friendship, match the beat of your heart, be the pulse to your flow. Hey, didn't I hear it go? Didn't I blow your mind like you blew mine? But didn't I blow your mind like you blew mine? But didn't I blow your mind like you blew mine? But didn't I blow your mind? Oh, baby, you was peaceful and warm. That glow that surrounds you is leaving my heart in awe. I wanna know, did I hear ya? Didn't I hear mine go? Didn't I blow your mind? Cause you blew mine to pieces, baby. A caminho da meia-noite, Viriado 25, a nova toca do Lobo na Radar. Emissão até à uma da manhã. A colher de blues esta semana com Eric Mingus como convidado. O velho álbum de 99, I'm a Who. E os temas Didn't I Blow Your Mind e Sparks. You Said Sparks. Thank you. paths were introduced by a mutual friend. I remember the light on your skin when first we met. Talked for hours, not wanting to leave. Sparks. You said sparks. You couldn't bring your lips to say I love you. You couldn't bring your lips to say I love you. My honesty placed you where you didn't want to be. Shame you held your true words from me. I guess I'll never know. Sparks. You said sparks. You couldn't bring your lips to say I love you. Couldn't bring your lips to say I love you. Holding my eyes on you as the train left the station. I long to decipher your code. I never really knew you, 'cause you never really revealed yourself to me. Sparks. You said sparks. You couldn't bring your lips to say I love you. You couldn't bring your lips to say I love you. Wasn't there even when this ended. I still thought the future held your hand in it. The dishonesty in things not said. I remember the last word you said as I hung up the phone. The words I'd long to hear. Words cut like daggers in my soul. It was too late to tell me you love me. Cut like a blade when you said you love me. It was too late to tell me you love me. Sparks. You said sparks. Desta vez dois títulos, Didn't I Blow Your Mind e Sparks, You Said Sparks. É a nossa companhia na Colher de Blues esta semana em Viriato 25 com Eric Mengus. Sons para nos levarem até à meia-noite. Bomb the Bass. No Bones. I'm radar. É meia-noite. A Ótimos apresenta Gogol Bordello. Uma das mais energéticas bandas ao vivo dos últimos anos regressa a Portugal. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Um misto de cultura e excentricidade num concerto surpreendente. Gogol Bordello. Campo Pequeno, 10 de dezembro. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Ótimos. Dá tudo pela música. Olá, boa noite. Cá está Viriado 25, a nova Toca do Lobo na pontinha da antena radar 97.8 MHz, rádio difusão. A informação habitual da radar em blogradar.blogspot.com, emissão online www.radarlisboa.fm. No nosso caso, até à 1 da manhã, acontece de segunda à sexta, 23, 1 da manhã. Hi. Radar Noite dentro do Viriato 25. Chega o Ross do álbum de 2008. Noutras topografias radiofónicas já foi inclusão em agenda de nomes novos, era assim que se chamava, mas a nossa agora é New Cuts, por isso aqui se abre mais uma. Mika P. Inson, o álbum de 2008, Mika P. Inson and the Red Empire Orchestra. Títulos para o álbum de Mika P. Inson and the Red Empire Orchestra. Your whole life. life has been like, then throw the stone. And you have never failed love, then throw the stone. The days will run away, the sun will come for those of you who stay. Keep this frequency clear. Democracy é o álbum regresso dos Guns N' Roses. Prometemos ontem, ainda abaixo de um quarto de voz, falarmos do enunciado do passatempo que, através de Virado 25 aqui na Radar, vai oferecer até meados de novembro uma discografia completa dos Guns, incluindo também material inédito em DVD. Há que fazer alguma coisa por isso. O tópico que nos deram e que aceitamos é como se mostrar, ou se mostrar um grande fã dos Guns N' Roses, dos tempos imemoriais, do tempo glorioso da banda. Aí está o arranque do tópico. A morada falta, ou para a morada falta-nos apenas o código postal correto, que amanhã indicaremos. De qualquer modo, será sempre Radar, Rua Viriato, número 25, 6º andar. Implica trabalho escrito e a quem vai a ideia. A capa original do álbum Appetite for Destruction dos Guns N' Roses gerou grande polémica. Falamos da capa original, ao ponto de, poucos anos depois, as reproduções, não só em vinil como em CD, trazerem uma capa com um crucifixo e com as 5 caveiras, imitando as fuças dos 5 Gunners dessa altura. O que vos pedimos como grandes fãs dos Guns N' Roses é abordar, ou via desenho ou via texto, no caso de texto, o máximo de uma página a 4 a 2 espaços, sobre a descrição dessa capa original de Appetite for Destruction. E apenas para efeito de desempate, ainda no que diz respeito à capa original do Appetite for Destruction, qual a marca do whisky proeminente na foto dos músicos espalhados pelo chão, na contracapa dessa mesma histórica, polémica e depois censurada edição? Appetite for Destruction, descrição ou em palavras ou em desenho do original censurado. Para desempate, uma espécie da linha 2, qual a marca do whisky mais proeminente no backstage dos Guns nessa altura e na foto dessa mesma capa? Dá? Correspondência para Viriato 25, Radar de Rua Viriato 25. Haha! Número, aliás, número 25 está dito, 6º andar. Amanhã retificamos apenas o código postal porque dá jeito e faz falta e deve ser mencionado. Tchau, ao trabalho. Aí está, entretanto, Chinese Democracy, é o título tema do novo Guns.

Guns N' Roses há pouco no lançamento do Passatempo de Viriato 25 virá oferecer apenas uma super coleção da discografia dos Guns N' Roses, incluindo ainda DVDs inéditos. Depois, de volta aos sons e antes de chegarmos ao boomerang da noite, Aspers, Widows, Weeds e também a participação por aqui nas soltas dos Sick Alps. Sempre o homem olhou para os céus em busca de sinais e a radar encontrou-os. Agora, ao fim de semana, há discos voadores na radar. Os novos discos, os concertos, os movimentos, as memórias, as grandes e pequenas referências da cultura pop em 2 horas de voo com Nuno Galopim. Programação Radar, a partir da 1 e até às 3 da manhã, Nuno Galopim com os habituais discos voadores. Alternativa. Boomerang, enquanto vai e vem. Folgam os espíritos. O sonoro do boomerang de hoje, em termos de minutagem, é bem longo, vai tomar-nos boa parte do que resta da emissão. tomou-nos também, em termos mentais e de memória, um lugar nunca descartável na música dos anos 70. Referimos-nos naturalmente a Roy Harper, a um álbum que perseguimos há anos e que recuperámos há poucos meses, Bull in the Main Vase, e, no caso, as partes 2 a 10 de One of Those Days in England. Se fizemos mal, digam depois, ouçam primeiro. At about the hour 10, I give the Queen my autograph. She gives me the yen. The man behind the counter smiles. The doorman bows again. Just another day down on the dole queue. But the government must love me, 'cause they keep me out of work. They must be saving me for something special. Maybe it's the job of rolling spliffs for Captain Kirk, giving Miss Lovelace a pubic hairdo. There are none. Of all reflection, but I believe that possible this far into control, this far beyond the known imagination. No, more than I can shape the moving pulses of my soul, the time lords of the slow. Revolution. You and me, mother, we're gonna raise a ship full of kids and slow. you really don't care, but I love you. Valley blue rivers, cleverness, givers, I know without going and go without knowing above you. Still on the ship in a dream at the third slip, with Britannica's talons on Albion's grip. Do you need me? Looking for you when it's catch 22, and you've never been here, but it's always been blue up above me. Up above. Virado 25 na Radar, Boomerang. Neste caso, a peça de resistência do álbum Bullying Face, 1977, Roy Harper, One of Those Days in England, Parts 2 to 10. Slowly slipping into history, feel us go. With these times, another age could never know. See the photos, black and white, quaintly dressed. stood in queues of people smiling, solely breath. Your silent room is the collection of your ways. Every shelf is built of all those different days. And those much younger cannot understand by half the wireless living room, the faces round the hearth, the ration books of Matthews out there on the wing, the corner shop that's always on most everything, the farthing in the change, the sirens and the planes, puffin' billies, shunted heroes down the lane, down the lane. Gone from here, year upon light year. We'll take the stories with us there, the memories are dear. Those days in England, Mum was rustling up the grub, and Dad was up out propping up the pub. One of those days in England that you just could not forget, from the mists of secret morning to the golden red sunset. Álbum Bullying Me Vase. One of Those Days in England tem um take isolado e depois esta junção de 2 a 10 que passamos para os ouvintes da emissão de Viriato 25 e naturalmente da Radar. Roy Harper. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Em 1998, e através do quarto álbum da carreira, os Mercury Rev, e a par com os Flaming Lips, assumem-se como um dos mais importantes grupos do novo psicadelismo norte-americano. Deserter Songs, com os seus arranjos sinfónicos e celestiais, fruto da produção exímia de Dave Friedman, é um dos clássicos dos anos 90 e está esta semana no álbum de família. Soa já hoje, a partir das 14 horas, com Tiago Castro no álbum de família, Deserter Songs, Mercury Rev. Nós vamos para a parte final da emissão de Viriato 25, 10 minutos, 12 minutos até à 1 da manhã. Oh, anything. ponta da língua, vai encerrar a dupla hora de Viriado 25 na Radar, a edição de que uniu terça à quarta-feira. You don't want them to take a picture, you don't necessarily even know that they're there. It suddenly reminds me of the whole idea that the Africans thought they were stealing your soul. So yeah, they steal your soul. Na ponta da língua a encerrar a emissão de hoje, Nathan Sonny, o último London Underground. Gostávamos de estar cá, especialmente por podermos falar um pouco mais. Isto era uma aflição. Até amanhã. Take care. I want to walk through your fire. Light up my eyes with your smile. I was awakened by magic. I was alone in this world. Place. I've been shot from a gun to your final embrace. My soul, your heart, two worlds apart. This life is all we have. Attention of the paparazzi, and you don't want them to take a picture, you don't necessarily even know they're there. It suddenly reminds me of the whole idea that the Africans thought they were stealing your soul. So yeah, they steal your soul. Soul.